É Lúcio CDs. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Carroça da Saudade. Parceiro Goga, o grande empresário Goga também está na área, diretamente lá de Belém do Pará. Olha o caqueado. Aí a família Picolé, meu parceiro Picolé, juntamente com o parceiro Neném, a sua esposa. Diretamente também lá de Belém do Pará. Família Picolé já na área. Parceiro Careca, grande Careca, Andarilho, o homem da cegonha, meu parceiro Fernando, e aí? Bora pegar o clima, bora pegar o clima. Agora DJ Toninho, o maestro da saudade. Também o nosso parceiro Diego, aí o Diego Macedo e a sua primeira dama, a nossa grande amiga Juana, diretamente de Belém também. Alô Marquinho, grande Marquinho da Pedreira também já na área. A luxuosa carroça da saudade chegou, chegou. E agora, O show da saudade está no ar. Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? Bora dançar aquela saudade agora. E além do meu coração. Bora, família Picolé! Ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. Aí o povo chegando aqui, emburralho! É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na grande Denilson, aí da família Santa Rita, também já passeando em carroça. Fala, Denilson! Buscando ainda mais o coração. Aí, Wanderson, bora, Wanderson! Francisco, aí Francisco, DJ Toninho. Luxuosa está aqui, aqui, aqui. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando a requisitada. Eu não tenho medo de amar. Também a nossa cabeleireira de luxo, minha querida Nanda. Tão difícil pra explicar. E aí, Val? Problema sem solução. Carroceira de luxo. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do Luxuosa Carroça da Saudade. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar negro de menina. Amiga Silvia! A titia do Rodrigo. Me fez nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo. Calar sua boca bonita com um beijo meu. E a saudade rolando. Princesa, a deusa da minha poesia. Estamos

avisando que hoje, domingão, aniversário aí do meu parceiro Careca. Vai começar hoje. Vai terminar só pela Via Show segunda-feira. Grande Careca, aí da comitiva Carroça Festa. Alô, Carroça Festa! Saudade, saudade é assim, ó. Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Me olha nos olhos, me dá mais um beijo, vem. E deixa o desejo mostrar. Luxuosa Carroça da Saudade. A Carroça da Saudade. Bora, neném, bora, neném. Eu vivi procurando você. Grande neném. E a sua primeira dama. Amor conhecer. Família Picolé, meu parceiro Picolé. Que eu te encontrei. Cadê a abelha rainha, Picolé? Vou querer. Te entregar, DJ Toninho. Do remédio, me tira esse tédio. Vem, que coisa mais louca. Beijar tua boca faz bem. Boa noite, só começando aqui em Borralho. A dona da noite, a Luxuosa, pra vocês aqui. E a gente tá aqui preparando uma festa memorável. Daqui a pouquinho tem o Franzinha, tem o Homem do Alô e um show especial aqui. Tudo que preciso é saber. Valeu, meu parceiro Ziza das Marcantes. Seguindo com a gente, seguidão aqui da carroça. Diego Macedo. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Alô, gato! Tantos caminhos. Beijo por aqui, meu parceiro Kleber. O homem da ideia, a pressão. Ele tá na área. E a esperança do meu lado. De outras pessoas. DJ Toninho, o maestro da saudade. Pra vocês aqui, Burralho. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando. Para Fernando, 00 aqui. Alô, Kleber. No peito, o grande Kleberson. O amor precisando sair. Aí, Andarilho. Fala, Picolé. Alô, Fabinho. Meu amigo Hudson. O homem do bandeirão aqui da carroça. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Pra dançar a saudade aqui. Vamos lá, filho. A carroça. E nos travesseiros, seu perfume gostoso ainda sinto. E na cabeceira, sua foto. As lágrimas nascem sem que eu possa ao menos evitar. Eu rolo na cama sem saber se você vai voltar. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso você ficar. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata. Aí, Sandrinha, abraço que eu não pude. Ao lado do seu grande amor, Ana Flor também já na área. Carroça da Saudade. Alô, DJ Toninho, é com você. Não tenha vergonha de chorar, é tudo mim. Hoje eu sou o seu melhor amigo. Aí, meu parceiro Ricardo, diretamente lá de Coraci. E aí, gato? O olho de gato. Do peixe lá do Vero Peso. Vai levar o CD de hoje, viu? Bora pra cima, Ricardo. Esse é carroceiro. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Pois você vai ver que quem te ama sou eu. Sou eu. Sou eu. do Tauá. Minha amiga Janira, um abraço pra você. Também meu parceiro Pedrinho. Bora, Pedrinho. Bora pra cima. Triton, já aqui no lado. Sou eu, o seu verdadeiro amor. Sou eu, aí nosso motora Thiago, também já passeando aqui. É aqui no Burralho. Outra vez você diz precisa partir, mas eu não entendo o que vais me deixar. Roberta, escuta-me nesse instante que peço. A equipe do Palisaldi, juntamente aí com o Cabeção, também já na área, valeu. Mas eu acredito. Bora, Giel, bora pra cima. Sem limite na área. Roberta, escuta-me, te amo, volte pra mim. A carroça da saudade. Outra vez você diz precisa partir, mas eu não entendo o que vais me deixar. Roberta, escuta-me nesse instante, te peço, com você tão distante não há felicidade, mas eu acredito que você vai. A carroça. Volte pra mim. Vamos lá, filho. Pau na máquina. DJ Toninho. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão, cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Eu já esqueci, eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. Aí o parceiro Roberto e a sua primeira dama também já marcando presença aqui no Burralho. Eu vou tentar esquecer. Bora, Ziza, bora pra cima, Ziza. Aquele amor que eu perdi, eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava. Atenção, Diego. Meu amor. Alô, Diego, tribunal. Mais precisava do. Então, chega aqui atrás rapidinho. Você não entendeu a minha paixão. Josias. Cortou em pedaços meu coração. Ele quer te falar um pouco da vinda pra ele pra cá. Ninguém me procura e diz ser meu bem. Matora maluco, ele. Esqueci, eu já sou feliz com aquele amor. Roça. Pensa o que você pensa. E a saudade? Diga o que você disse. O rádio tem festa. Eu não vou deixar de te amar. A sua noite está só começando aqui. Por você sou capaz de qualquer loucura. Andei tanto tempo à procura de alguém igual a você. E agora você pode ser prega ou chique. Quero mais que esse amor se multiplique. Quero apenas gostar de você. Aí o aniversariante da noite. Aí o meu parceiro Júnior Mecânico. Aí da comitiva, carroça é festa. Eita, coisa boa! Carroça da Saudade! Por você, eu sou mesmo capaz de fazer qualquer loucura, viu? Olha que realmente não é fácil encontrar uma pessoa assim do seu jeito. E pra mim pouco importa, sabe? Se você é brega, se você é chique. O importante, é você ser assim, assim do jeito que você é. E é assim que eu gosto de você. Por você, sou capaz de qualquer loucura. Andei tanto tempo à procura de alguém igual a você. E agora, pra te amar. Estamos aqui soltando som pra galera aqui no Burralho. Com a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos. E o doutor por mais é motora de luz. Fica longe onde moramos. E o meu mal não tem remédios. Minhas forças se acabando. E aí, Hudson? 00 aqui. Comitivo, ela dizendo, Isabel. Aí, Amanda. Aí, JP. Já por aqui, passeando. Dando aquele passeio de luz aqui, valeu. Alô, alô, DJ Toninho. Mete ficha. Tudo ficou em silêncio. Ai, homem da cegonha. Quando a ela disse: lindas flores estão bordando a ladeira e a planície. E eu já não quero nada. Sinto a vida já findando. Senhor, Deus, assim o quis. E aí, picolé? Chamando lá pro céu, está me chamando, Nosso Senhor. Saudade. Eu vou encontrar a carroça da saudade. uma espaçonave do amor no infinito. E aonde ela for, por favor, meu amor. E a Lady? Aí, Lady? Aonde ela está? Cadê a Thelma, Amy? Uma história. Vai cair na brecha. Desbicho um papo legal, informal. E sem uma praça mora. Eu quero essa sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Eu quero é sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. De Robson. Alô, Robson! Uma espaçonave do amor do infinito. Ele veio lá da Vigia, diretamente da cidade que não dorme. Veio passear aqui, valeu, Robson! Aonde ela está? Conte logo uma história. Desbicho um papo legal, informal. Isso é uma praça mora. Eu quero é sempre mais. Esse amor nesse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido. Parabenizando também a dona Fátima pela passagem do seu aniversário hoje aqui. Parabéns, dona Fátima. Esse amor nesse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido. Como é que é? Do que meu próprio grito. DJ Toninho. Baby vai partir no amanhã. O que vou fazer pra ela ficar? É a luxuosa. Baby vai partir no amanhã. O que posso fazer? Ela não vai ficar. Precisa ir, eu sei. Não posso mais prendê-la aqui. E ela, a gente já tá pronto. Não quero. Já tá prontinho aí o primeiro tempo do CD de hoje, viu? Aí do nosso espetacular. Já tá pronto aí na mão do Lúcio CDs. E também no Maluquinho. Estamos gravando já do Maestro. O segundo tempo. Jorge, ele que é cunhado aí do Souza, tá só na mão. Ao amanhecer, uma porta vai levar o CD da carroça. E o caminho certo pra ela seguir. Baby, vai levando os sonhos meus. O que posso fazer se ela partir? Eu vou te encontrar, meu bem. Não se preocupe, amor. Eu vou sempre te amar. Eu sei que tudo pode acontecer, mas é eu tenho medo de perder você. Carroça da Saudade, a tecnologia mais moderna do planeta. Luxuosa Carroça da Saudade. Foi um tempo tão gostoso, eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda, que dançava e

parceiro cabeludo. Alô, Barbudo. Menina de frente aqui do Carroça Festa. Saramana. Meu parceiro Ricardo, aí da família Palisaldi, da Cidade Nova, também com a gente, valeu. Vamos nessa, burrada. Vai chorar a carroça. Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Carroça da Saudade. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo e o calor do teu golpe, a noite de desejo que a gente passou e a gente se amou. Você está dividida, eu posso entender. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Toninho, nho, nho, nho, nho, nho, nho. Chore mais, meu bem. Arrebenta, Toninho! Baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Cry. Baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. DJ Toninho. Carroça da Saudade. Esse amor me pegou de um jeito, uma louca paixão. Estava tão carente o meu coração. Ele precisa de carinho. Esse amor mudou a minha vida, me fez renascer. O meu coração eu dei todo a você. Ele não quer ficar sozinho. Agora você vem dizer que é o fim. Nunca pensei que você fosse. Júnior, vai pra cima, Júnior! Só quem sofre é o coração. Já espocando muito gelo aqui, valeu, Júnior! Vai embora, não me entregue a solidão. Goodbye jamais, meu bem. Goodbye jamais. Aí o parceiro Márcio, goodbye, jamais. Juntamente com seu primo Rodrigo e a sua primeira dama. Goodbye jamais. Passeando aqui. Carroça. Esse amor me pegou de um jeito, uma louca paixão. Estava tão carente o meu coração. Ele precisa de carinho. Aí, Bruninho! Esse amor mudou. Grande Bruninho! Minha vida me fez renascer. Tava com a gente ontem lá no Caribe. Você. Ele já tá aqui com a gente, valeu, Bruninho! Fica sozinho. Amanhã é recreio. Segunda via show. Agora você vem dizer que é o fim. Nunca pensei que você fosse mais assim. Nessa história só tem saudade. A Carroça da Saudade. Vou te seguir. parceiro Diego do Tribunal, juntamente com a sua esposa, a nossa grande amiga Juana, atravessando fronteiras. A da CV. Preciso de você. Ei, Diego! Não acredito que não sinta mais nada. A gente sai do Pantera, viu, Diego? Tudo aquilo que vi. Vem te embora pra cá, vem te embora pra cá. Foi um sonho que passou. Aí é boca mole. Você jurava que me amava. Recordações é com a luxuosa Carroça da Saudade.